Fala pessoal, Diego Flyfish aqui para mais um Gaveta Estática. Hoje estou acompanhado da Vivi. Olá. Do Aiken. Tô aqui. Fudido, né? É, mais ou menos. Fábio. Eu? E aí, Traço? E agora um convidado de todos, o mais especial, né, velho? Cabral não era nessas coisas. Hoje o Polar está aqui, do Nerdrops. Olá, meu. Especial ficou foda, hein, cara? Saí da gravação direto pra pai, caramba. É, né? Ele tá gravando aí de muleta, né? Mas ele é especial agora, mas quando a gente conseguir chamar um Eduardo Expo da vida, aí ele já passa a ficar no nível do Clube Cabral, tá ligado? À medida que a gente vai chamando os convidados, os outros vão ficando pra lá, sabe? Então, e hoje a gente vai falar aqui de uma nova série de Gavetas Táticas, vai ser o clássico versus novo, né? Pra começar, vamos falar de Star Wars, né? Tema totalmente nerd, né? Pra compensar que o último não foi nada nerd. O menino lá, o Alexandre, tava até falando, pô, velho, esse tema não tem nada a ver comigo, lá o de balada, velho. Decepcionou, velho. Acho que ele se decepcionou, né? É, maluco, eu ouvi até vocês comentando que estavam precisando de mim pra pôr ordem na casa, né? Eu não posso ficar longe de uma gravação que vocês já avacalham tudo. Ah, é. Caiu o nível lá, pô. Agora, antes da gente começar, eu não sei o Nerdrops, mas o Gaveteiro, ele é signatário do tratado Handshot First. É, cara. Com certeza. Mas eu não sei não, velho. Eu tava assistindo de novo esses dias aí. Pô, aquilo é muito escroto, velho. Que troço escroto. Não, não entende não o que acontece, cara, naquela cena, né? Não entende por um simples motivo. Se eu não me engano, aquela cena já foi... mexida. Cortada, recortada, mexida umas 7 vezes, cara. Acho que toda vez que eles lançam uma versão nova do box de trilogia, da trilogia antiga, eles mudam aquela cena de algum jeito, velho. É, ele nunca tá satisfeito, né, pô? Ah, George Lucas é um maníaco do cara, eu nunca vi coisa igual. Não, dá uma tesoura na mão dele, é corte em cima de corte o tempo todo. É, o pior é que daqui a pouco já começa aí, já tem mais de 10 anos, né, episódio 1. É, já tem mais de 10 anos mesmo. Daqui a pouco ele tá aí fazendo a versão remasterizada também da nova trilogia. É. Não, vai ter 3D. Ele vai refilmar, cara, daqui a pouco. Cara, eu queria ver. Eu iria comprar um box da versão remasterizada se eles excluíssem o. Se eles cortassem o Jar Jar Binks dela. É, né? Ia virar um curta de 20 minutos, episódio 1, né, velho? Mas ia ser um curta foda. O episódio 1, falando de episódio 1, então, eu fui rever todos os filmes, né? Esses dias. E o episódio 1, pô, aquela trama principal dele é bem legal, se você ver bem, né? Aquele negócio do bloqueio lá da Federação do Comércio, Planeta Nabu e tal. Muito legal mesmo, velho. Só que aí depois eles começam a avacalhar de uma forma. É que na cabeça do George Lucas, ele achou assim, não, vou fazer um filme que vai agradar as crianças e os adultos. Eu vou botar uma trama foda, só que eu preciso colocar uma coisa, eu preciso colocar um criança idiota de 9 anos, sei lá, que sabe pilotar uma nave espacial. Precisa colocar um bichinho engraçadinho. Eu vou correr o risco de repetir o Jovem Nerd aqui, numa parada que ele falou, mas... Cara, o moleque que deveria ser um personagem que era um dos pilotos mais foda da galáxia, piloto lendário, que não sei o quê... Queria ver um piloto de caça sinistro derrubando cruzador aí à torta direito. Me pega um caça e fala que girar é um bom truque. Agora, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Na trilogia clássica, o Obi-Wan fala pro Luke que ele já conhecia o Pirralha, né? Quando ele já era um grande piloto. Isso que o Ike falou é ser um grande piloto, cara? Ou isso é inconsistência? Total inconsistência. Não, mas se o cara é cagado, se o cara derruba uma nave daquela lá, que era uma das principais, mesmo que seja na cagada, ele vira bom piloto na mesma hora. Todo mundo vai falar, porra, o cara é foda, velho. Aí o outro lá que deu duro com sua porra, ninguém vai saber que se ele era um bom piloto ou não. Eles vão querer saber quem foi que destruiu lá a coisona. Porra, aí é foda, velho. É que nem se um cara chegasse lá e na Estrela da Morte fosse lá, jogasse um traque lá dentro do negócio e desse uma reação em cadeia e explodisse tudo, pô, o cara ia ser o foda. Jogar uma biribinha atômica dentro da Estrela da Morte. Do estilingue, né, cara? Mas não é proporção, velho, é quase isso, não, né, velho? Mas tem a diferença, cara. É, uma parada desse jeito aconteceria na vida real. Só que um filme tem que ser um lance maneiro, né, cara? Tem que ser uma coisa heróica, né, velho? Tem que ser um lance heróico, porra, não aquela merda. A não ser que seja um filme do Tarantino ou coisa do tipo, geralmente. É, né? Acontece que George Lucas foi dirigido e disse, cara, fala aí que vai rodopiar, que vai arrasar, velho. Vai lá, vai ser foda. É, só voltando no que o Fábio falou, assim, é óbvio, né, que quando ele fez o que hoje é o episódio 4, na cabeça deles o cara era um piloto mesmo, um piloto de caça, assim como o Luke foi. Agora que tá tudo pronto, ele pode falar que ele pensou desde o início, né, como... Quem que vai falar não? Só que aí, acho que quando eles foram lançar o episódio 1, né, o pessoal deve ter feito pressão pra ele estender, né, o público-alvo dele. Aí ele foi jogar pra criança, que coisa melhor do que o protagonista ser uma criança? Que um mongolzinho, né? Como que você vai introduzir a criança nesse universo? Pronto, bota o personagem como criança, que depois vai namorar uma mulher que é 40, 50 anos mais velha que ele. Isso que eu não entendi, pô. A moça, a menina lá, a rainha, era mó véia pra ele, não era? Tipo. Não, mas assim, na história, parece que ela tem 16 anos, se eu não me engano. No episódio 1. É, mas aqui mesmo no gaveteiro há esse problema, né? Fudeu. É, né? Não, mas pensa eu cantando a Vi com 9 anos, né? Você é um anjo. Ela fala assim, você daí, moleque, vai te lascar, porra. Agora, esse negócio daí de fazer eles quererem adequar o público, assim, ou melhor, querer botar assim o público, tanto de criança quanto pra adulto, é também um tiro no pé, né? Porque se você for ver bem, assim, sob a ótica de uma criança, beleza, Jar Jar Binks, massa, né? Tá ali, ele dá risada com Jar Jar Binks, mas daqui a pouco começa a ter todo aquele golpe político lá, que as crianças ficam voando também, não entende também aquela isso, parte, né? Do Senado lá é uma chatice. É, do Senado, não, pô. Convenhamos, cara, a parte do Senado é chata pra todo mundo. Assim como na vida real, né, cara, pô. É, né? É. Não, né? TV Senado, você conseguiu achar alguma graça daquela merda? Pois é, cara. Agora aí tem isso, né, que pra criança é ruim isso, e pra adultos também, quando chega nessas partes idiotas também, o cara fica incomodado, né? Acho que é por isso que o episódio 1 foi o que agradou menos de todo. Ah, sem dúvida. Pra ter um problema que o episódio 1 sofre, que eu acho, é que ele tenta ser muito didático, cara. Ele mostra a história em módulos, assim, como se quisesse explicar cada coisa, e o filme não anda, não flui, tá ligado? E o que a Nova Esperança sofre um pouquinho também disso. Eu acho que todos os filmes do George Lucas, meio que acaba acontecendo isso. Os que ele dirige. Tudo bem que a Nova Esperança, pô, é de 77, né? E naquela época o filme já foi muito confuso, né? Hoje a gente já tá mais acostumado com todo tipo de filme diferente que a gente vê aí. Aí a gente já tá meio que vacinado contra isso, velho. Mas naquela época, pô, o povo foi assistindo e não entendeu nada, pô. Isso mesmo. Uhum. Porque o filme tá todo explicadinho, mas mesmo assim, né? É o caso do episódio 1, né? O que eu acho uma merda do episódio 1, por exemplo, uma coisa assim que não precisava de jeito nenhum, é ele, o George Lucas, ele quis mostrar, botar várias referências que acabaram ficando idiotas no filme. Por exemplo, Tatooine, eu fui assistindo de novo, anotei isso, aquela cena todinha de Tatooine podia ser cortada. Pode crer. Primeiro com o Anakin, em nenhum momento da trilogia clássica, fala que o Anakin veio de Tatooine. O Luke tá lá, beleza, mas Anakin, ele não disse que ele nasceu em Tatooine. Ou seja, podia muito bem ter tirado toda aquela cena, aquela sequência de Tatooine, deve ser o quê? Uns 30 minutos de filme, quase. Só ali, tem aquela corrida, que ele estapa buraco todo e tudo. Por que eles foram parar em Tatooine? Porque a nave da rainha lá foi atingida, né? E eles precisariam, antes de ir pra Coruscant, eles precisavam parar em algum planeta antes, né? Aí foi pra Tatooine. Dá a impressão que o George Lucas disse, olha só, Tatooine, da trilogia passada, tá vendo? Vocês lembram, fãs? E olha só, C-3PO tá aqui, tá ligado? C-3PO não faz porra nenhuma lá. Ele não faz porra nenhuma, cara. Nunca. Né? Não, pô, mas ele até ainda faz umas coisas, às vezes, de quando ele precisa dele pra traduzir alguma coisa, ser um agente diplomático, né? Mas lá no episódio 1 ele não faz nada, não tem necessidade dele lá. E o Jabba também, eles colocam o Jabba, foi só, aquela cena do Jabba é só pra botar no trailer, tá ligado? Que botaram no trailer o Jabba, cara, porra, vai aparecer o Jabba, velho, que foda. O Jabba não faz nada, só faz dormir, né, na corrida lá. No máximo fazer um... É, e né? Comer um negocinho lá e jogar depois nas coisas, nas pessoas. É, né? Só faz isso. Você vê que a reação do Jabba é a reação do espectador com o filme, né, pô. Ele assistindo a corrida, ele dorme, tá ligado, velho? É, eu acho que seria muito mais maneiro, sim, se eles introduzissem o Anakin como se ele fosse um piloto foda que eles topassem, assim, durante lá a guerra contra os droids, né, cara? É, ia ser muito legal. Ele podia ser, por exemplo, na hora que aquela nave lá tava sendo atingida, ele podia ser tipo, sei lá, o faxineiro da nave, tá ligado? Pra ele, manda aí que eu vou pilotar essa merda. Pronto, os caras, olha o faxineiro pilota, velho. Eu acho que ia fazer muito mais podia sentido. Podia ser o Anakin do episódio 2. É, podia ser mesmo, já maiorzinho. Pra fazer algum sentido, pra ter uma menina que não envelhece um dia, pô. É, né, cara? Porque você imagina que se ela, sei lá, tinha 50 anos e tá com aquela cara de ninfeta, Aquele capitão lá, o Panaka, devia ter quanto? 150 anos. É. Ele já tava derrubadinho, né, já, o danado. É, mas eu acho que foi realmente o que você falou. Eles podiam ter feito em qualquer planeta desértico, sabe? Ou qualquer outra merda que o valha. Tanto que na trilogia clássica, o Darth Vader aparece em Tatooine e não, sabe, em nenhum momento ele fala, pô, que saudade daqui. Que saudade da areia no meu saco, sabe? Ai, pô, não, o Darth Vader, não, se o Darth Vader falasse isso, pô, Star Wars não seria metade do que é hoje, velho. Pô, esses condensadores de vapor não mudam nunca, né, cara? Mas ele não esboça mesmo, de fato, nenhum conhecimento, nenhuma lembrança. E lógico, lembrança ele tem, ele tem memória apagada. O Darth Vader, ele vai pra Tatooine? E não, mas não, a nave ali tá perto no começo. Ele manda uns Stormtroopers lá pegar. Ah, sim, é verdade. Ele tá na órbita ali, né? É. Por falar em Stormtroopers, eles têm a pior mira da história, né, cara? Eles não acertam uma porra de um tiro de laser. Não acertaram os ursinhos, cara. É, né, cara? É isso que é uma coisa meio incoerente, né, velho? Porque quando os caras são os bonzinhos, né, lá no episódio 1, 2 e 3, que são clones, os caras são foda, né, velho? Não, no 1 não, né, cara? No 2 e no 3. É, no 2 e no 3, isso, verdade. E a partir do 4, os caras viram um bando de idiotas, né, velho? Acho que quando passa pro lado do mal, eles ficam ruins. É, só Stormtroopers imperiais são tão precisos, né? É, né? Já diria o Obi-Wan. Ah, vai ver que, como já tinham fechado a fábrica de clone, aqueles monte de... É que você não via, só que eles estão ficando tudo velho, gaga, tremendo, cara, é, né? Os caras tinham crescimento acelerado, porra, né, cara? Isso foi uma sacada boa, velho. É mesmo? Quase uma explicação de Lost, assim, nas entrelinhas, assim. É. Mas, assim, eu imagino que o lance dos Stormtroopers, ali na época da trilogia clássica, já não sejam mais clones... Ou coisa do tipo. É pessoal recrutado mesmo dos planetas, sacou? Ah, não, com certeza. Tanto que quando o Han Solo pega a armadura, ele e o Luke, os caras não são do mesmo tamanho e eles acham armaduras que são, que servem pra eles. É, né? É, mas a Leia chega a falar alguma coisa. Mas a Leia fala. Você não é muito baixinho pra ser um Stormtrooper agora? É a mesma coisa que virar pra um cara sendo muito baixinho pra ser um fuzileiro naval. Exatamente, qualquer lugar, nego. Não é que ele é um baixinho. E no máximo que ele vai fazer é atirar no pé. Agora assim, se cabe explicação de universo expandido, eu tava jogando esses dias aquele Star Wars Battlefront 2, que ele, a campanha, ele fala da justamente disso, da transição dos clones pra os Stormtroopers. E o que eles falam lá é que quando, depois do episódio 3, aqueles clones lá que ficaram com Darth Vader e tudo lá do Império, os que sobraram do Império mesmo, eles eram os clones originais, beleza. Só que a partir dali, tinha aquela fábrica de clones ainda, né? E eles depois foram pra lá pra fechar a fábrica de clones. Uhum. Aí depois dali não teve mais clones mesmo daquele do Boba Fett, sabe? Do Jango Fett, aquele clone lá normal. A partir dali continuou tendo clones, mas só que clones de vários outros tipos de pessoas diferentes, sabe? Eles falavam que... Putz, cara, que tosco. É, um negócio meio doido, assim. É a explicação que ele dá. Ficou só um esquadrão que continuou puro mesmo, da, com aquela mesma... A primeira leva, né, de clones. O resto foi tudo clone diferente. Nossa, Manoel da padaria, você não é fartinho, hein? Você não quer ir lá dar uma clonada ali atrás, não? Uma clonada, né? Vou fazer uma tropa de seu Manoel, né, cara? Caramba. Ah, a explicação que eles deram é que parece que aquela primeira leva de clones lá, eles eram muito suscetíveis à corrupção, sabe? Eles podiam se voltar contra o Império, alguma coisa assim. Putz, ficou só um esquadrãozinho lá de nada. Que merda. Que ridículo, né, cara? Que lavagem cerebral de bosta que eles estavam colocando nos clones. É, né? Eu ia falar agora, eles não tinham uma lavagem cerebral. Eu voltaria lá em Camino e pedia reembolso, cara. Aliás, Camino era distrito de Brasília, né? Puta que pariu. Vocês podem ser corruptíveis, ai. Não, o que eu conheço, Fly, dessa questão aí de corrupção e tal, não é bem corrupção, é que teve um grupo de clone, que até é o pessoal que você joga no Republic Commando, isso, que eles são menos... Os 501, 500, um negócio desse, né? É, eu não lembro agora a designação dos caras. Mas assim, eles são... Tem um livre-arbítrio, assim, entre aspas. São menos robóticos, né? Pra justamente eles terem mais iniciativa no combate, sacou? E eles foram treinados... diretamente pelo Jango Fett, sacou? Eles não são treinados nem por robô pra essas paradas. Mas são, assim, algumas tropas especiais. É, eu acho que é isso mesmo, então. Inclusive, se eu não me engano, teve um quadrinho de um pessoal desse grupo que se revoltou contra a Ordem 66, sacou? Ajudou lá uns Jedi a fugirem. Ah, legal isso. É, mas isso que eu acho foda, né, cara? Porque o universo expandido você pode explicar qualquer coisa, né? Você pega todas as cagadas que o George Lucas fez e, pô, vamos aí consertar, é verdade, agora, vamos fazer direito dessa vez. Não, o foco do universo expandido, que o cara ia olhar o universo expandido, é que cada coisa, se você for olhar tudo, vai ter várias coisas, um contradizendo a outra. Eles vão querer justificar tanto as merdas que George Lucas faz que acaba fazendo uma merda maior, tá ligado? Por exemplo, Anakin, no episódio 1, os caras falaram que ele era muito velho. Beleza, mas aí o cara era lá o escolhido, sei lá o que era, e vamos treinar ele mesmo velho, deu a merda que deu. Depois o Luke lá, com 10 anos mais velho que o Anakin, o cara, pô, o cara tá muito velho, vai lá, deu certo. Agora, no universo expandido, lá tem um jogo aí do Jedi Knight lá, que tem aquele Kyle Katarn, que o cara foi iniciado lá com mais de 30 anos, eu acho, velho. E, pô, o cara deu certo. Quer dizer que essa história... Não sei quem foi que inventou essa história, que o cara tá velho demais pra ser Jedi. E o treinamento do Luke foi assim, 2 dias, né? Isso que eu achei foda, cara. O Luke só ficou lá na bolinha e depois carregou Yoda nas costas lá uns dias, entrou na árvore e acabou. Cara, mas você tem que entender que malhada, o Luke é foda, né? Cara. Você tem que entender que o Luke é foda, o cara entendia o R2-D2. É mesmo, ele conversava. Ele falava linguagem binária, né, cara? O bichinho apitava lá e ele, tudo bem, R2-D2, vai, caga no mato. É, eu tenho pra mim que ele inventava, tá ligado? Ele era o amiguinho imaginário dele, ele inventava as próprias respostas do R2, tá ligado? Pois é, meu. Se até o Tom Hanks falou com o Wilson, meu irmão, eu falo com o R2 tranquilo, tá ligado? Ele pensa assim, o R2-D2 é mais legal na minha cabeça, velho. Fato, né, cara? Mas assim, eu acho que o lance mesmo dessa parada de idade não tem nada a ver. O problema é que eles pegaram, pô, eles pegaram lá o Anakin. Aí ele seria o escolhido pra dar equilíbrio à força. Só que eles não pararam 2 segundos pra pensar que existia 1 milhão de Jedi e 1 ou 2 Sith escondidos por aí, né, cara? Você vai dar equilíbrio pra que lado você acha que a balança vai tem pender? Que igualar, né? Eles deveriam pegar o Anakin e torcer o pescoço dele, cara. Jogar numa vala de indigente. Que horror. É porque a força, ela tá... É pros dois lados. A força não é só do Jedi. O Sith também usa a força. Exato. Né, e uma coisa que eu percebi no episódio 3, não sei se vocês perceberam, é que ele não dá essa graduação de bem e mal, né? De lado negro... É o malzinho e o, sei lá, o lado claro que seria o bonzinho, né? Ele deixa meio ambíguo essa coisa, né? Não sei se vocês perceberam isso. Mas, assim, tipo, em que cena que você pegou não, isso? Não, assim, ao longo do filme, assim, entendeu? Acho que o que ele quis dizer é que ambos os lados fazem o que for preciso pra chegar nos objetivos. Exatamente, isso. O próprio Mace Windu é, acho que, o cara que mais expressa isso que ele tá falando. Cara, sabe? Mas isso daí eu vou dizer... Que tem meio que uma explicação também. Claro que o universo expandido cai naquele problema que a gente falou antes. Mas é porque tem algumas teorias. A da força lado negro e lado da luz. Claro, lado luminoso, sei lá, da luz. E tem a teoria que é The Living Force, se eu não me engano. Que é que a força é uma parada neutra, sacou? O que torna... Ela, o lado negro, o lado da luz, é o uso que você faz dela. E o próprio Mace Windu é um cara seguidor dessa teoria, e o próprio estilo de combate dele é um estilo de combate extremamente agressivo, extremamente violento, assim, que só ele, se eu não me engano, mais uma pessoa conseguiu dominar sem cair pro lado negro. Que é justamente o cara usa as emoções ruins, assim, pra poder ter vantagem em combate. De uma forma controlada, né? Exatamente. Gostei dessa explicação. Essa é não, não é à toa que o Mace Windu, pra mim, sempre foi um dos personagens mais fodas. Ah, ele é mais foda porque ele é a porra do Samuel Jackson, cara. É, né? Você acha que ele ia aceitar algum papel que não fosse foda, né, velho? Badass motherfucker, né, cara? Ele é o B10 motherfucker do Conselho Jedi. Ah, e esse Conselho Jedi, velho, tem uns perrapados que entrou ali pela cota, que eu vou dizer, velho. Não, porque no trailer do episódio 3, você vê lá 4 mestres do Conselho indo prender o Palpatine, né, velho? O Palpatine, em 3 movimentos, mata 3 mestres, porra. Só o Samuel Jackson. Toma que... coça. Não, quando eu vi no trailer, caralho, velho, 4 contra 1, vai ser foda essa luta, velho. Em menos de 1 minuto ele matou 3, velho. Lá. Foi ridículo, mas cara. Foi ridículo. Todas as lutas dessa trilogia nova foram, assim, um escoito interrompido da porra, né? São broxantes, né? Não, principalmente o do Grievous. Do Grievous, né, cara? Não, pô, aí matar o Grievous na pistola, eu achei isso uma coisa aquilo tão, foi muito sei escroto. Lá, a única coisa que valeu, eu achei que foi a frase depois do Obi-Wan, né, que ele fala tão incivilizado, né, que eu achei legal, que foi uma referenciazinha, né, episódio 4, mas mesmo assim, eu acho que não vinga não, velho, essa frase só. Sei que... Não, e outra, no desenho, o Grievous é foda. né, é velho? Naquele Clone Wars lá. Clone Wars, ele é muito foda. Porra, cara, ele põe a galera do conselho pra correr fodamente, né? Por isso que é foda você ficar olhando isso de universo expandido, que você até se decepciona, né, quando vai ver os filmes depois. Exato. E o Grievous tá foda. Bateu lá em 5 Jedi lá no Clone Wars. Faz cada macacada foda lá. Quando chega... E quando você vê o Grievous... O começo da luta do Grievous com o Obi-Wan. Quando ele apresenta, né, as armas, os quatro sabres, começa a girar, você vê... Caralho, velho. O Obi-Wan tá fudido agora, né? O Obi-Wan bota o sabre ali no meio e já... Aí muda já. Já luta e já corta os dois braços do Grievous logo no começo, velho. É. Sei lá. Véio. É pra que mostrar quatro sabres se eles só vão ficar lá ventilando, tá ligado, velho? Depois vai o cara corta o... Mas é o problema de você apresentar braços. Um cara muito foda. Você não sabe o que fazer com ele. Principalmente quando você é o George Lucas. Ele chegou no impasse. Falei, eu tenho aqui o cara que não pode morrer e o cara que eu construí sendo muito foda e que vai ter que morrer. Faço uma coisa elaborada ou cago o pau? É. Cago o pau, né? É, né? É sempre assim, né, velho? Mas o que incomoda, pô, é que assim, se o Grievous ia ser uma merda, pra que botar Grievous nessa história? Porque na minha cabeça só precisava do Conde Dookan, tá ligado? Cara... No episódio 2, pra que botar o General Grievous, velho? Pra que colocar Conde Dookan, colocar essa galera toda? Eles tinham que ter usado o Darth Maul durante essa trilogia inteira, cara. Ele é um vilão foda, que foi totalmente desperdiçado. O Darth Maul não ia aguentar não, velho. Ah, mas eu acho que o Darth Maul podia ter aguentado um pouquinho mais. Ah, cara. Velho, todo mundo quando viu o Darth Maul no primeiro filme ficou maluco, cara. Todo mundo achou ele foda. O visual dele, acho que pra mim só não é mais foda do que do próprio Darth Vader. Todo mundo que eu já conversei, tipo, é unânime, sacou? Que o Darth Maul foi melhor do que qualquer outro vilão da nova trilogia. Velho, eu gostei muito do Darth Maul e tudo, mas eu sempre achei ele também com cara de capanga, tá ligado? Foi uma coisa que a gente já falou, tem outro Gavestad. Eu acho que ele é muito foda, mas eu acho que ele não dava pra ser fazer um papel do Darth Vader da vida não, tá ligado? Ele é o Muscle. É o quê? É, que nem os caras falam, é o Muscle. Músculo? É, o cara que é o músculo, ele só é o cara da porrada, não é um cara que, por exemplo, teria voz de comando, ou pensaria muito em como conduzia, digamos isso. Assim, a subida do Sith ao poder, entendeu? Uhum. Não, eu acho que ele deveria estar no... Não, esse cara que estaria nesse papel, manipulador e tal, pra mim, deveria continuar sendo o Darth Sidious, claro. Mas o Darth Maul como o vilão que vai na cara do pessoal, que dá porrada, sacou? Que é presente, que o pessoal persegue. Eu acho que ele deveria ter tido esse papel, sacou? E não ficar trocando de vilão todo o filme. Eu me decepcionei quando ele morreu, eu me lembro, velho. Até porque muito da publicidade foi em cima do Darth Maul, né? Que sempre mostrar assim, né? Nos cantos, o Darth Maul, assim, como se fosse, pô, velho, vai ser o cara... Coisa que não teve tanto no próprio Grievous e no Conde Dookan, né? Não teve tanto. Teve mais no Darth Maul. E o Darth Maul acabou sendo o que menos teve voz, né? Até literalmente, né? Que não falou quase Deixa nada. Deixa eu lembrar. Cara. O Darth Maul foi o que matou o Qui-Gon, né? Foi. Você tá ligado que a Vi tava aqui voando até agora. Não sabia quem era o Darth Maul. Não, eu tô ligada que quem era o Darth Maul. Eu acho até que se ele fosse... Ele poderia substituir até o Grievous. Pra mim, na minha opinião, porque eu achei que o Grievous do filme... O Grievous do Clone Wars eu achei muito bom. Agora, o Grievous do filme eu achei uma merda. Mas, que nem... Pô, o Qui-Gon não era um Jedi fodão também e tal? Por que que o Capanga matou ele, cara? Como é que é? O Qui-Gon não era um Jedi fodão e tudo? Ele até descobriu como voltar lá do outro mundo. Eu tenho pra mim que o Qui-Gon, ele era assim um Jedi fodão. Mas era mais assim da sabedoria, tá ligado? Acho que na porrada mesmo ele não era tão bom, tá ligado? Porque ele morreu na mão do capanga, pô. É, porque também os Jedi, pô, ele não tinha muito treinamento prático, né, velho? Era mais bolinha, porque até pelo que eles falam... Mas sério, pô, porque eles falam lá que os Sith estavam... Tinham dado como extintos, né? Que eles achavam que eles estavam extintos até por muitos anos. É, eles não tinham muito contra quem lutar, né, cara? Era dar tapa na cara de negociador, filho da puta, e isso aí. Já que vocês falaram aí de Qui-Gon, né? Nesse paralelo ainda, trilogia clássica e trilogia nova, eu tenho uma dúvida. O que é que define quando o Jedi morre, se ele vai desaparecer ou se ele vai ser queimado? Isso é também uma coisa que eu não entendi muito bem, não, velho. Sem contar que o Qui-Gon morre, os caras vão lá... Queima o cara lá, não faz uma reunião em volta do corpo e vê ele queimar, né, velho? Que funeral da porra é esse, né? Viking do inferno, né? É, já quando o Obi-Wan morre, ele some. É, o Yoda também. Eu acho que essa diferença, quem desaparece e quem morre, é o quem deixou o save game preparado, né, cara? O quick save, né? Exatamente. O Obi-Wan já tinha visto a merda toda que tava dando, ele teve tempo de preparar. É. O Obi-Wan foi notório, né? Ele deu uma olhadinha pro lado, assim, ó, cara. Sabe o que mais? Vou nessa, galera, tá ligado? Cansei dessa merda, né, cara? É. O menino tá novo aí, o menino tem muito que crescer, tem muito que aprender. Vai nele, eu já tô velho, deixa pra lá. E o Yoda? É aquele negócio, né? O Yoda já era pra ter desaparecido e morrido aí um tempo. Passo, né, cara, mas... Então, pra mim, que ele tava meio ali... Acho que depois que ele treinou o Luke, viu que o Luke tava pronto e tal, acho que ele meio que diz assim, pô, minha missão tá cumprida aqui, tá ligado, velho? Deixou, véio. Tanto é que depois que ele viu que o Luke tava... Foi só o Luke voltar e ver que ele tava bom e... Olha aí. Que bela missão, né, cara? Ele deixou o Sith chegar ao poder e falou, pronto, agora eu treinei um pirralho aqui, sei lá se ele vai dar certo, mas eu tenho a missão cumprida, né? Fiz meia hora de corrida com ele, uns dois polichinelos. Polichinelo, pô. Aí, eu vi o Retorno de Jedi hoje e nessa cena tem uma incoerência foda, pô. Porque o Luke volta... Aí ele diz bem assim, ele volta lá pra Dagobah, né, dizendo que quer continuar o treinamento. Aí o Yoda diz, não, você não precisa aprender mais nada. Aí assim, 2 minutos depois, aí o Yoda diz assim pra o Luke, não, você vai enfrentar Darth Vader e o seu treinamento não tá completo ainda. Mas porra, ele sabe, cara, que merda é? Ele diz uma coisa depois diz outra. Mas você não viu o estado mental que o Yoda tava naquela altura do campeonato, cara? É, pô. E o Luke, não, e que constrangedor, o cara morrendo lá e falando, meu irmão, você não tinha acabado de falar que eu tava pronto aqui, pô. O cara ia morrer num desgosto, velho. Ele, sem contrariado, tá ligado, velho? Eu acho que ele ia nem sumir, ele ia queimar, tá ligado, velho? Sabe o que eu acho? Eu acho que começou a dar uma dor de barriga, acho que ele achou que ia morrer. Eu falei, não, meu filho, você tá bom, vai. Aí depois ele viu que era bufa, ele disse, peraí, não é bem assim, meu filho, você ainda não tá pronto. Calma aí, agora que eu tô melhor, volta aqui. Agora que eu já empestei o lugar, né? Ajuda a cheirar, né? Aquelas últimas frases dele, né, velho, já imaginou ele, já, Luke, que ele fala Luke umas 5 vezes, né, Luke, no final, ele vem, puxa meu dedo, Luke. É só os parques. É, né? O episódio 3, eu acho que o episódio 3 dessa nossa trilogia foi o que eu mais gostei, velho. Mas se for dizer assim, o que estraga o negócio, todas as cenas com o Imperador, velho. Que o Imperador tá uma bicha, velho, tá ligado? É que aquele ator também é muito limitado, né, velho? Acho que a gente só... Ele ainda se saiu bem na trilogia clássica, ele tava sempre ali num capuz, né? Sempre não, não é o mesmo cara que faz o Sidious na trilogia clássica, não é? Não é não, pô? É o mesmo cara. É o mesmo cara? Mesmo ator. É o mesmo cara, pô. Porra. Sim. É, a Vivi tava até falando esse negócio, porque já era velho, então, naquela época. É. E no episódio 3, ele avacalha de verde. E todas as cenas, pô, o Imperador tá sempre fazendo alguma macacada, velho. Logo naquele começo lá do Anakin contra o Conde do Campo, tem hora que o Anakin faz alguma coisa assim, não lembro o que é, que ele dá um... Acho que um chute no Conde do Câncer lá. Aí o Imperador dá uma vibrada e faz... Caraca, cara. É muito ridículo meu olho assim. Como é uma bicha velha, cara. Ah, ele dá um nhac, sabe? Eu vou procurar o efeito e vou botar aí. Nhac. Né? Não, o senhor ficou mais legal. Nhac. Mas então, a gente já falou um monte aí de defeito e erro. Mas por que é que essas merdas desses 6 filmes são esse fenômeno aí do mundo pop aí? Esses 6 filmes você falou? 6, são 6, não são? Mas essas merdas de 6 filmes, eu achava que você era o fissurado em Star Wars, véio. Tô descobrindo agora, é. Não, eu sou, mas assim, é só um jeito de dizer, uma forma de me expressar. Um jeito carinhoso, é, né? É, um jeito carinhoso. Ah, não, assim, eu acho que a gente trouxe tanta coisa tosca, tanta crítica, porque a gente tá justamente comparando um com o outro, né, cara? Se a gente for pegar os filmes um por um, assim, e for dizer o que a gente gosta e tal, tem muito troço foda, cara. O próprio conceito dos Jedi é uma parada... ultra foda, né, velho? O sabre de luz é uma parada que deixa todo mundo maluco, né? Aquela arma mais foda do universo, porra. Tem muito troço maneiro, cara. O Darth Vader é, porra, é o vilão mais icônico icônico do cinema. Foi a conclusão que a gente chegou também, né? Não só todo mundo, como a gente, com né? Com certeza, cara. A gente já fala dessas coisas mesmo porque gosta do negócio. Porque se a gente não gostasse, a gente não tava nem discutindo aqui, né? É. Por exemplo, eu particularmente acho uma merda aqueles filmes do Harry Potter, né? E, pô, eu não faço nem questão de discutir porque eu acho uma merda, né? Tava dando uma olhada aqui, ano de 1977, quando saiu o primeiro, era o mesmo ano de encontros imediatos de... Como que é? Contatos imediatos de terceiro grau. Uhum. Fora isso, você não tinha mais nada nessa parte de... Tinha o 2001, né? Mas 2001 também pra dormir, né, velho? Tem isso. Tinha Jornada nas Estrelas antes, né? Que era da década de 60. Também pra dormir, né? Agora você falou tudo, né? É, né, velho? Ah, não, cara. Ah, não. Se bem que a trilogia clássica do Jornada nas Estrelas é bizarro. Sim, mas eu tô falando assim, que o Jornada nas Estrelas era uma coisa muito parada, assim. O Star Wars, acho que... Eu até já vi em algum canto, não sei se foi no Rapadura Cast que eles falaram. Era um dogma, que ficção científica tinha que ser uma coisa mais cerebral, uma coisa assim, mais parada mesmo, pra você refletir, pensar, né? O Star Wars foi uma coisa que quebrou esse paradigma, né? Dizia assim, não, pô, ficção científica pode ser uma coisa mais ligada pra aventura, mais ação, sabe? Mas Star Wars, o Guerra nas Estrelas, que é o nome que eu prefiro, é ficção científica? É um tipo de ficção científica. Ou assim... Pode ser, mas só que, se eu não me engano, o próprio George Lucas, ele considera mais fantasia. Eu também. Ficção, é porque, na verdade, se a gente for colocar como subgêneros e tal, ele é um space opera, que é um subgênero de ficção científica. É, mas uma coisa que eu acho interessante aí é que ficção científica geralmente marca um gênero que fala do que pode acontecer no futuro, né? Isso. E o filme já deixa claro que aconteceu há milhares de anos atrás. Como se fosse um conto de fadas, né? Uma historinha mesmo, assim, pra falar, né? sei lá, pra contar pras crianças, né? Não sei se esse é o conceito oficial de ficção científica, mas, assim, pra mim o que eu entendo como ficção científica é uma história contada com o lance de tecnologia, de espaço, sacou? Eu acho que é mais por aí mesmo. Ou de conceitos científicos, justamente por isso, né, o nome. É, o lance também de, eu acho que da... A interação de planetas diferentes, assim, cara, a ótica que o George Lucas colocou de você poder viajar para planetas como se você estivesse viajando, sei lá, de uma cidade para outra, sabe? Esse negócio das viagens espaciais, toda as raças, as interações das raças uma com a outra e tudo, eu acho que isso deve ter algum conceito de ficção científica nisso, sabe? Porque eu acho que é até um chamariz, né, para explicar o sucesso do primeiro. Porque em 77, o que o cara tava fazendo? Ele tava explorando um território que ninguém ainda tinha explorado, entendeu? O espaço era a fronteira final, como diria o Jornada nas Estrelas. Eu já ia que seria essa piadinha. Então, ninguém conhece além do espaço, né? Só que naquela época era uma coisa ainda mais impensável. Nenhum lugar aqui do mundo, hoje em dia, é segredo pra ninguém. Agora o espaço, pô... Quem que imaginou ainda pro espaço? É, e ele, assim, quis mostrar uma porrada de planetas, né? Tanto é, acho que todo filme mostra um planeta diferente, né? Exato, com o conceito de você ter o espaço, que é uma coisa infinita, você pode criar qualquer coisa. É. Ele sempre, e toda vez que tem um filme, ou um jogo, ou um desenho de Star Wars, qualquer coisa de Star Wars, ele sempre mostra um lugar diferente, que a gente não viu antes, né? Isso que é o universo expandido, né? É, né? Olha só, trocadilhozinho. Mas é verdade mesmo. E a nova trilogia foi toda pra dizer como tudo foi pro caralho. Já começa a coisa feia, né? No episódio 4. Exatamente. Então, o que acontece? Digamos que a força tava num certo equilíbrio. O Anakin cagou o pau de vez. Deixa eu parar de falar assim. É, né? não. Na verdade, ele realmente levou o equilíbrio. Antes ela tava totalmente desequilibrada pro lado dos Jedi. Eles só não queriam reconhecer isso. É, a verdade é essa. O que prova que esse negócio de bem ou mal, lado negro, lado branco, lado cor-de-rosa, não quer dizer nada, né? ué. Era só uma disputa de força e bem e mal, caramba. É, se você ver bem, o equilíbrio seria justamente estar os dois lados de forma igual, né? E não balançado só pra um. Exatamente, cara. O Anakin cumpriu o objetivo dele, ele restabeleceu o equilíbrio, ele deu o poder de volta na mão do Sith, cara. Não, ele trouxe a balança pro outro lado, cara. É, ele pendeu a balança. É, ele ficou pulando na balança até acabar de vez. Não, cara, antes só tinham dois Siths. Um gazigalhão de samurais. Samurais. Aí depois só tinham dois Jedi, né? É, sobrou só dois Siths e dois Jedi. É, olhando pra esse lado, né, velho? Mas então, sob essa ótica aí, então o Anakin realmente é o escolhido, né? Com certeza. Que ele cumpriu a tal profecia, né? Ele era o escolhido e, como eu disse, deveria ter tido o pescoço torcido e jogado numa vala de indigente. Agora, se você nota que os Jedi da trilogia clássica, eles são aquela coisa assim, os velhinhos legais, né? Os velhinhos sábios, assim, legais e tudo. Quando você vai assistir depois a trilogia nova, você nota que a coisa não era bem desse jeito, né? Eles eram bem arrogantes. Eles eram uns porradores metidos a besta, né? É. Eles tinham aquele negócio lá, beleza, equilíbrio da força e tal, tá lá, mas os caras eram arrogantes. Mas o que é isso, equilíbrio da força, que o Samuel Jackson enchia a boca assim no trailer do episódio 1? He's the one who brings balance to the force. Mas que porra é isso, trazer equilíbrio? Eu assim, acho que pra eles o equilíbrio da força era acabar com todo o mal e ficar só o lado bom. Pra eles o bom era aquilo. O bom é quem tá ganhando, né? Justamente. Eles estavam ignorando o óbvio, que qualquer equilíbrio que viesse não seria bom pra eles. E edição especial, o que vocês assim acham? Mas as partes que eles inseriam novas, assim. Velho, eu nunca vi a trilogia clássica mesmo, não, velho. Assim, eu vi cenas em documentários falando, mostrando uma cena e outra, que era muito tosco, né? E eu acho que melhorou bastante. Aquela parte mesmo que o Darth Vader vai matar o Obi-Wan lá e tal. Parece que na versão original mesmo, ele passava o sabre assim e ainda ficava tipo um boneco, sabe, caindo assim, negócio meio escroto. Eles botaram só o manto caindo e várias outras, né? Agora, uma coisa que eu nunca entendi é que não tem aquela cena do Jabba, né, no episódio 4? Era um cara, né? Não era o Jabba, né? Aquela cena, então, perdeu sentido, né? Na trilogia clássica mesmo. Não, cara, aquela cena não existia no... Eles cortaram no episódio 4. Eles cortaram... Ah, sim, entendi. Foi, aí na edição especial eles inseriram aquela cena com o Jabba no lugar do gordão lá. Cara, só lembro da cena final lá do último episódio lá, que voltava Darth Vader velho e tal, junto com Obi-Wan e com Yoda. Aí eu fui assistir a trilogia nova quando eu vi o Anakin. Você entender como eles tinham feito isso, né? Como é que... Que bosta. Como é que pode, né? Ele não era nascido. Como é que ele tá no filme? Eu falei, pô, que chato, cara. Que bosta. A única coisa que eu lembrava do filme, porque eu assisti... Eu era criança, assisti no cinema ainda. A única coisa que eu lembrava do filme, mudaram, pô. Essa mudança daí veio com DVD, não foi isso? DVD, não foi na edição especial, não. É, não tinha DVD até então de Star Wars, a série clássica. Foi quando veio o DVD, eles botaram isso, né? Uma bosta. Aí eu fico imaginando o cara assim, o ator, né, que fez o Anakin, no caso, né? Aí ele dizendo assim, porra, velho, meus VHS tá tudo fudido, né? Vou comprar o DVD e vou mostrar meus netos, né? Olha só, seu avô vai aparecer agora, né? Quando vê lá, os caras botam o pivetão, mano. Desgosto. Aí, né, ele cara, grita, né? Não! Seria esse o momento mais escroto da exologia, esse gritinho do Darth Vader no episódio 3? Episódio 3 tinha ali a disputa forte entre o Imperador Bichona, velho, com seus nhaque e o Noh do Darth Vader, velho. Que coisa mais emo, né, meu? Tudo que ele fez estava culminando pra ele chegar ali, e depois, na hora que ele vira, ele fala... Mas sabia que esse Noh aí é uma coisa recorrente que eu vi nos comentários de áudio? E não tem aquelas laranjas do Poderoso Chefão, né? A laranja do George Lucas são duas, na verdade. É o Noh e aquele I've Got a Bad Feeling About That. Tá ligado? É, o Han Solo fala isso toda hora, meu. Aí o Noh do episódio 1 é o Obi-Wan, quando o Qui-Gon morre. O do episódio 2 é do Anakin, eu acho, quando a Padme cai daquela nave. Aí do episódio 3, ele pensando, porra, velho, ia ser foda um Noh do Darth Vader, né, velho? Diga aí. Cara, vamos botar então, né, velho? Caraca, mano. E aí, pessoal, mais alguma incoerência aí? Até agora a gente só falou mal, né? Mas... A mesma coisa do Tatooine, né, no episódio 1, que eles botaram só pra dizer pros fãs, olha só, Tatooine está de volta, né, como C-3PO. Muito disso também teve, foi o Chewbacca no episódio 3, né? Por que botar o Chewbacca, cara, ali, né, velho? Aquilo foi... Podre. E foi só pra botar no trailer também, né? Quando eu vi no trailer, caralho, Chewbacca. E o cara, quando vê o Chewbacca, já lembra do Han Solo também. Duvido nada que o Han Solo vai aparecer também aí, né? Botar um moleque, né? Tudo. O cara já pensa um monte de criança. Coisa, velho. Um moleque de fralda tirando os outros. Né? Isso, pô. O Han Solo já tinha mais de 30 anos no episódio 4 lá, pô. Não, mas eu digo, o moleque é meninão, sem vergonha. Ver, velho. Vou botar aqui dali. Cara, mas o Han Solo, fora o Darth Vader, ele é o personagem mais foda dos 6 filmes. Sem brincadeira. Né? Inclusive, dos 3 que ele não aparece, ele é o mais foda. Que com certeza ele devia estar fazendo alguma coisa melhor, porque né? Se ele aparecesse em um dos 3 filmes da trilogia nova, ele ia ser mais foda que todo mundo, né, cara? Acho que o Mace Windu olhar assim, cara, dispensa o Anakin, esse que é o escolhido, tá ligado, velho? Deixa pra lá. Agora tem um easter egg no episódio 3 que a Millennium Falcon aparece. Pô, ah, mas é meio pequeno, mas dá pra ver que é ela. Nessa cena do Senado, tá ligado? Quando vai aparecer o Senado, aí mostra assim a Millennium Falcon como se estivesse indo em direção ao Senado. Ó, eu procurei e não achei. Ah, mas eu te mostro. Meu irmão viu isso no cinema. Bem, falando bem dos filmes aí, uma coisa legal é o design das naves, né, cara? É bem foda, é, né? Bem originais, né? X-Wing, porra. Qual é a criança que não queria ter? Ah, cara, eu posso ser sincero, eu não gosto das naves da trilogia nova. Também não. Porra, eu gosto, cara. Eu acho muito maneiro. Eu gosto de algumas, velho. Aquelas que parecem um táxi, uma... Ah, é aquela horrível, ali na Naboo. Eu gosto daquela da... Eu gosto daquela nave da rainha. A Corellium Corvette. Ah, não, acho... Você tá falando da nova ou da antiga, Vi? Da nova. Aquela de Naboo, toda prateadona. Aquela, eu acho... das naves de Naboo, achei maneiras. É, eu gosto daquela. Ah, mas aquela amarela é feinha. Eu demorei pra me acostumar, velho. Eu gostei desse caça também, de Naboo. Mesmo ele sendo amarelo, sacou? Completamente ridículo. Não, tipo, vamos lutar no espaço onde tudo é preto em volta. Qual cor que a gente vai pintar nossa nave pra gente não ser atingido, não ser visto? Amarelo. É furtividade. É, cara. Isso é que é confiança. Daí vai chegar um cometa passando, né? É mesmo, né, pô? Desfaz da porra, né? Mas assim, eu gosto das naves que aparecem no episódio 3. Eu acho elas muito maneiras. Ah, eu gosto também. Aqueles protótipos dos... Destroyers. Star Destroyers, porra. Muito legal. Então, mas aí que tá. Por que eles são legais? Porque elas são parecidas com os Star Destroyers do antigo. É, tem isso, né? Não, eu entendo que as propostas visuais sejam diferentes, mas se você vai fazer uma história que ela aconteceu antes, você tinha que pelo menos tentar puxar o máximo do visual antigo, né? Como que de repente você vai ter umas naves redondinhas, bonitinhas, todas aerodinâmicas? Aí depois de 20 anos, de repente, você tá lá com uma nave que é quadrada, parece uma caixa de papelão. Tudo bem que elas são legais pra caramba, mas são quadradas, né? Qual que é a sua nave preferida, Fly? A nave preferida é a Millennium Falcon, velho. E vendo novamente, eu achei mais ainda. Apesar que eu gosto muito daquela... Do Império também, aquela... Geralmente eles transportam alguém foda, tá ligado? Aquela, qual é o nome? Que tem três pontas, assim, tal. Seu nome não. Mas sei qual é que você tá falando. É a que o Darth Vader mais usa, né? É. Isso. É. E a incoerência do caralho também, na trilogia clássica, é que eles conseguem roubar uma nave dessa, né? Eles conseguem roubar uma nave dessa pra poder entrar lá naquela lua lá de Endor, né? Pra desativar o escudo e tal. E o que é foda? Que a nave, o que dá a entender que a nave é pequena, né? Cabe, no máximo, ali, espremido umas 10 pessoas, né? E desce uma porrada, um exército, né? Daquela galera lá na lua. De carro de palhaço, né? Ô, Polá, e a tua nave? Qual é a que você mais gosta? Cara, X-Wing sempre foi, né, cara? Mas uma coisa que eu acho que tinha que falar sobre as guerras clônicas é que elas eram muito mais legais na trilogia antiga, né? Quando a gente não via o que eram. Exatamente. É, que falavam tanto. Não, o pior de tudo é que a gente continuou não vendo, né? Pensei que ia ser... Mostrar uma porrada de coisa das Guerras Clônicas. Segundo nos filme, filmes. Né, cara? A gente achava que ia ser foda. É, as Guerras Clônicas nos filmes é o quê? O Yoda falando, começou as Guerras Clônicas no episódio 2. E no episódio 3 falando, acabou as Guerras Clônicas, tá ligado? E nesse meio tempo todinho você vai ter que se contentar vendo desenho e seriado. Se bem que o desenho aquele feito pelo Andy Tartakovsky, eu achei muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro também, pô. Mas é aí que tá. Eu não queria ver em desenho, eu queria ver nos filmes, entende? Por exemplo, aquele episódio 1 já poderia começar as Guerras Clônicas. Não precisava colocar Anakin criança, tá ligado? Não precisava botar Tatooine, não precisava botar Anakin criança. Anakin podia ser um cara de Coruscant mesmo, tá ligado? Como o Obi-Wan era, né, um cara ali mais da civilização também, depois que ele foi pra Tatooine. Ah, com toda a certeza do mundo. É o que muita gente se fala, né? Eu até falo muito com meu irmão também, que o episódio 2 podia ter sido o episódio 1, né? Não, pera aí, para, calma aí que a gente tem que falar de outra parada, cara. Midi-chlorians. Puta, eu tava esperando que você não falasse sobre isso, velho. Que é uma coisa não, que me irrita litros. Cara, tipo, eu acho que o conceito das midi-chlorians é uma parada que contradiz tudo que ele tava criando, inclusive nesse próprio filme, cara. Porque, assim, eles dão lá a parada que o moleque é filho da força, toda uma explicação mística. Aí eles vão e me enfiam uma parada totalmente científica no meio do troço, cara. É tipo rasgar o que eles tinham definido até então, cara. É tipo Lost, né? Misturar profecia com ciência, né, velho? Foi o que eu falei, Lost. Mas, tipo, as midi-chlorians seriam o quê? Tipo, as células da força? Não, as midi-chlorians é uma parada que faz você É, que, tipo, é um lubrificante pra força entrar no C, sacou? Senhora, nossa, é o KY. Exato, é o KY na força. Eu acho que a mãe dele devia ter muito mais midi-clória já. Oh! Ali a força entrou bonito. É. Com certeza, cara. Império contra-ataca, tem todo aquele monólogo lá do Yoda explicando sobre a força, um negócio legal que só, né? Pra cagar, né, depois. É. Mas eu tenho a impressão de que um dia vão reeditar e vão esquecer essa coisa do midi-clória, ou né? Ou pior, né, velho? Eles vão fazer remake dos filmes novos explicando as midi-clórias, né? Dos filmes velhos. Velho, por favor. Porque começaram uma história aí de fazer novos filmes de Star Wars com essa tecnologia 3D, né? Só que ninguém sabe ainda se eles vão simplesmente remasterizar e colocar 3D, ou se eles vão fazer algo novo, né? O duro vai ser se eles fizerem um remake e ainda colocarem midi-chlorian de novo, né? Ai, porra, cara. É, mas chegou até umas especulações dessas, né? Só que eu me lembro que eles deram notícia dessa, não sei se foi no 1º de abril, foi perto assim, os caras estavam suspeitando. Mas teve uma especulação dessa, que ia ter remake, né? E até quem ia fazer, se eu não me engano, era aquele Zack Snyder, né? Isso. Cara, puta, remake, que pariu, cara. Fica aí, velho, slow motion e o sabre rasgando da galera, tá ligado? Mas se houver a conversão pro 3D, vocês vão lá assistir? Certeza, velho. Gastar dinheiro? Ah, eu vou. Eu, pra ser sincero, eu não teria coragem de pagar um ingresso pra ver um Star Wars remasterizado em 3D, sabe? Eu não vou porque não tem cinema 3D aqui, pra variar. Cinema 3D é esse tipo de teatro, né, velho? Exatamente. É cinema 3D analógico, né, cara? Agradecer aqui a presença do Polar, Nerdrops e também... É, colaborador lá do Jovem Nerd também, do Jovem Nerd News. Pô, eu que agradeço o convite, pô, foi divertido as pampas conversar com vocês aqui. Desculpa atrapalhar a gravação, tanto assim. E é isso aí, vamos fazer a nossa honra. Fazer a nossa honra, né? Pô, mas faz um jabazinho aí com o endereço aí do Nerdrops, nerdrops.com. Então, pessoal, notícias nerds, colunas, acessem www.nerdrops.com ou .com.br. Ixi, que vozinho de telemarketing da porra. Já apertou a gravação aí. Já tava a gravação engatilhada ali. Pô, tu não quer fazer, né, um jabá da nossa camiseta, Xabei, não, pô, que ficou tão bonitinho. São 44 programas falando isso, né, cara? É, né? Ah, George Lucas é um maníaco do caralho. Eu nunca vi coisa igual. Ah, dá uma tesoura na mão dele, é corte em cima de corte o tempo não todo. Não é à toa que ele inventou como arma mais clássica o sabre de luz, né, cara? Porque corte é com ele mesmo. Né? Corta e cauteriza. É, eu acho que seria muito mais maneiro, sim, se eles introduzirem. Caraca, perdi a palavra. Introduzissem o Anakin como se ele fosse um... Ah, mas eu te mostro. Meu irmão viu isso no cinema. Eu até achei que era faro dele, porque ele costuma ser meio faroso, tá ligado? Era o quê? Ah, faroso. Tu explica aí, Fábio, o que é faroso aí. Meio... aumenta as coisas. É... né? Contador de Goga. Contador de Goga. De faroso a gente vai contador de Goga. Imagine, né, velho? O pobre, bom, sei lá, o agente Bill do Império tava lá com seus 70 anos. Sai de casa, né? Fala assim pra mulher, né? Ia se aposentar na próxima semana. É, vai se aposentar e fala: vou aqui, só fazer aqui o último serviço na Estrela da Morte. Mas é rápido, né? Vou ficar só um mesinho lá. Depois, olha, minha aposentadoria. Aí chega. Só vou lá pra instalar a nova grade do exaustor, né? Deixa ele lá levar, vai que alguém resolve pôr uma bomba, né? Aí chega lá o que, tá ligado? A ironia das ironias, né, cara? Tá chegando o cara com a grade, assim, naquela boca do exaustor, né, cara? Só vê o míssil passando por cima. Aí você, ele ia pensar na hora, putz, eu não podia ter parado pra tomar aquele café, né, cara? Tudo culpa de um café, cara. O Império caiu por causa de um café, Ah, cara, porque o bicho já tá com 66 anos. Aliás, parabéns, George Lucas. Hoje, 14 de maio, você faz 66 anos, cara. Olha, 66. É a hora do corte. Rapaz, agora é coisa melhor. Sabe mesmo. Que a gente acabou de datar essa edição. Eu sei, né? Mas era pra cortar. É, né? Era só pra ver. O cara já tá com 66 anos, velho. Ele tá velho já. Ele só faz merda. Você já deu coisa na mão de velho? Não. Que é isso, rapaz. É verdade, cara. Não, mas você não tem sabe... sabedoria maior que da família dinossauro. Chegando numa certa idade, poço de pique. É, velho.